Às vezes eu penso tanto em você, tenho até medo de enlouquecer. Às vezes eu penso tanto em você, tenho até medo de enlouquecer. Outra vez.